15 horas em Londrina. Você ouve a Super Rádio de Londrina Limitada. VJ 2001. 640 kHz, ondas metros, 5 mil watts. Uma emissora a serviço do Reino de Deus. Ouça-me também pela internet. 24 horas no ar. Londrina, Paraná. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. A voz da libertação. Você está na sintonia. Programa A Voz da Libertação. Aqui você ouve os grandes testemunhos de cura. Milagres de libertação. A mensagem da palavra de Deus. E os hinos e louvores ao Senhor. Programa A Voz da Libertação. Esta é a sua sintonia. A Voz da Libertação, um programa que está por paz da sua alma. Ouça, participe e divulgue. A bênção de Deus é para lá de certeza na sua vida. De 5 segundos, forma-se mais uma rede SAR. Horas e 2 minutos.